remador, remador. Apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor. Mora do lado de lá. Remador, remador. Apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor. Que mora do lado de lá. Essa hora ele está dormindo. Eu estou sentado a me esperar. A lua no céu está tão linda. Vou fazer serenata ao luar. Remador, remador, apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor que mora do lado de lá. Remador, remador, apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor que mora do lado de lá. Essa hora ela está dormindo. Cansou de tanto me esperar. A lua no céu está tão linda. Vou fazer serenata ao luar.